Sinto meu bem, as coisas andam como sempre andaram. Nada vai bem, não minta pra si mesmo quando você está vulnerável. Não tem ninguém pra conversar sobre o que me incomoda. Conta pra alguém, tantos amigos pra te ouvir, só pedir ajuda. Se você não deixar nada acontecer.